Azul 5001, decolagem 31, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor, bom serviço. Antes da Juliette, voo 9170. Juliette para o 11, até o follow-me a partir do 08, gol no 1970. Juliette 11, vai seguir o follow-me ao 1970. Professor? A gente não encontrou nenhum follow aqui na região. Acabou então, parece que acabou esse follow aqui no pátio, né? A informação que a gente tem é que permanece até a segunda hora. Ah, tá legal. Obrigado, senhor, boa noite. Realmente. Novo. O 1170 também não está visual com o Paulo aqui, não. Gente, o 1170 tendo condições, o gate é 11. Gente, prossegue com segurança o 1170. Está em saneamento da 2222. Aí ele chama táxi. Livre. Táxi 2228 com 52 a bordo, 5 horas e 15 de autonomia, Fernando Salvador. Táxi via pátio, Índia Alfa, Porto Espera, Torres 895, ajusta na 095, passaria do 2228. Com 15, pátio, Índia e Alfa, na Porto Espera, 895, obrigado, um bom fim de semana. Torre Salvador, Boa 2228, Passaredo, posso esperar dar uma 0 pra... Tô autorizado, a linha é decolar, Passaredo, viu? Tudo 60 graus, 5 graus. A linha decola, 2228. Passaredo, decola os 47, controle 199, são 8. 198, boa. Boa noite, voo 1170 com a Bravo, autorização para Campina Grande. Voo 1170, Campina Grande, autorizado 370, nível via Amper Zulu 10, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puka, transição Zipá, Puka, Jambo, Zipá, Zulu Índia, Papa Alfa, Romeu, 5163, transponder, 198, controle. Você é mal transponder? 5163. Gente, o 1170, autorizado Campina Grande, 370, via Pêndulo 10, decolada 10, curva esquerda na Puka, Jambos e Pá. 5163, no transponder 198 é o controle, gol 1170. Pegamento correto, chamar pronto no 1170, confirma a posição? A chamada está no 11, o 1170. Gente, 11. Torre Salvador, azul 6908, 2 milhas externo, campo à vista. Cheque trem livre pouso, 160 graus, 5 nós, pistão no zero. Baixada travada, livre pouso na 10, azul 6908. Para pushback acionamento, gol 1868, posição 1. Livre no chama táxi. Livre pushback acionamento, gol 1868. Torre Salvador, boa noite. Voo 1098, 2 milhas para esquerda. 1098, aguarde autorização de pouso. Continuando a aproximação, voo 1098. Solo 5-4, livre direita 1219, senhor. Direita 219, 16908. Solo, boa noite, azul 6908, livrou na sua escuta. Azul 6908, tá via Alfa Quilo para parte 3. Alfa Quilo, parte 3, 6908. 098, solo 57, solo 121, decimal 9. 219, né? Solo gol 1098, Ricardo. Ah, eu sou chamante da Juliette na 098. Mais da Juliette na 098. Para o táxi, gol 1868, com 144 a bordo, 1h50 de autonomia, alternando Salvador. 1868, táxi direita, Indy Alpha, quanto espera a torre 1895, ajustando a 095, boa viagem. Direita, Indy Alpha, quanto espera 1895, gol 1868, obrigado, bom trabalho. 1098, reautorizado, Juliette para 03. Juliette para 03, 1098. Torre Salvador, boa noite. Boa noite, 68. Aproximar o ponto de cartão, não quero falar. Boa noite, 68. A linha e decola, vento 160 graus, 069. A linha decola no 0, boa noite, 68. 1868, decola 02, controle 119, decima 8, uma boa noite. 198, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, o 970. Dono 970, livre pouso, sistema 0, vento 160 graus, 062. Pouso autorizado, sistema 0, 970. Paulo Salvador, muito boa noite. Tran 3152, assistente da formação Bravo, para Maceió, nível 330. 3152 Maceió, autorizado, 330 via Uperuísque 58. Decola da pista 10, curva esquerda, perfil da saída Puca, transição Aju, 5163, da transponder, controle 1998. Autorizado Maceió, nível 330, Uperuísque 58, decola da 10 com curva esquerda, na Puca Caju, 5163, escolhe transponder, o controle fica em 119, decimal 8, o TAN 3152, posição 06. 5165, o transponder. 5165, TAN 3152. Chama pronto no 06. Chamará. 1970, solo 05, solo 121, decimal 9. Alivão 219, dono 9, certo? Alfa e chamante da Juliette. Alfa, repatriado.

No 970, se... O senhor segue o táxi, se tiver condições, posição 90. É, inicialmente deveria ter, só que as obras terminaram hoje. Então acho que a Infraero já não vai colocar mais não. Ok. Tranquilo, tem condição sim. Tô mal separado. Com 0098, informação Bravo em curso. Natal, cruzado 370 via Epsilon 10, decolando da 10, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, Jamo, Pós e Pá. 5170, transponder. Controle 199.8. Controlizada 370, Epsilon 10, decolando da 10. Saída Puca, Jamo e Pá. Transponder 5170, controle de chamada 3. Estejamento correto, chama pronto. Confirma posição 09. Na negativa, na posição 3. Change. Okay. Salvo Salvador, Sena 3152, para o push e acionamento, posição 06. TAN 3152, coordenação equipe solo, chama táxi. Chama táxi, TAN 3152. pessoal, voltando 3152 agora para o táxi, alternando Natal, 2 horas e 35 de autonomia, POB de 134. 3152, táxi em frente, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajustando a 095, boa viagem. Índia Alfa 1895, no 095, obrigado, boa noite, 3152. Salvador, muito boa noite, TAM 3152, pode esperar pronto, dá 1-0. TAM 3152, a linha e decola, vento 170 graus, 4 nós. A linha e decola, 1-0, TAM 3152. Paulo, gol 1098 na posição 3 para pushback sanamento. Autorizado, chame táxi, gol 1098. Chama na táxi, gol 1098. Decola 28, controle 1, 19, decimal 8, uma boa noite. 198, obrigado senhora, bom final de semana. Com 1098, táxi livre via Índia Alfa, ponto de espera 10, reporte pronto em 1018, decimal 95, ajuste 1095. Táxi 1098, ponto de espera 10, 95, com 1098.